Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu sou o Mestre Piedoso. Aqui é o Donald Spore e você morreu. Excelente. Aqui é o Tucano e eu sou o Imperador do Sudão. Tá bom. Aqui é Carlos Voltor e o jogador bom é o jogador morto. Aqui é a Zagal e eu só digo uma coisa: São Arnaldo. Vamos falar sobre isso em mais um Nerdcast sobre RPG, nerds! Sim, nós adoramos este jogo interativo. Nós vamos falar dessa vez sobre como ser um bom mestre. Porque o RPG não depende das regras, do livro, não sei o quê. Ele depende do mestre criar uma boa história, interagir com seus personagens. Meio porque um bom mestre passa por cima de todas as regras, né? Exatamente. Se você for maçom, não depende de um bom mestre, depende de um grão mestre. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Semana cansativa, Zagal, Campus Party. Ah, tô tranquilo. Tá tranquilo? O Eduardo Spor ficou cansado. Eu também tô cansado. Pra fechar com chave de ouro, ainda ficou 5 horas. Ficou 5 horas no aeroporto, que sacanagem. Eduardo Spor tomou chá de cadeira de aeroporto. Mas estamos de volta. Foi uma semana muito legal, vimos muitas pessoas legais conhecidas, conhecemos pessoas novas. É, na verdade não foi só a Campus Party, a gente fez uma maratona em São Paulo, né? Foi, teve... Começou com Anime Dreams, onde estivemos com o Guilherme Briggs. Foi demais, foi muito maneiro. Lotado. Mega lotado. Lotadaço. O nego ficou espantado e eu falei, ó, eu já avisei a vocês. Isso ia acontecer. Mas a gente agradece a presença de quem esteve lá. E agradece também ao pessoal que organizou o evento, que foi tudo ok, foi tudo muito legal, assim. Com certeza. Muita gente, era pouco tempo, eles tentaram fazer o melhor possível pra todo mundo poder pegar um autógrafo do Briggs, bater foto, naquela correria toda, né? Aham. Uhum. Além disso, ficamos lá na Campus Party, fizemos nosso painel mais cheio de todos. Ó! Mais cheio que o do gringo, Jovem Nerd. Não sei, hein? Foi o que o Ednei me falou. Que foi mais cheio que o Kevin Mitnick? Olha só. Ele falou o gringo. Eu não sei. Não sei se tinha outro gringo lá. Ah, ele falou isso. Temos que agradecer ao Ednei. Sim. E ao seu assistente, Tracker. Será que ele gosta de Star Trek ou esse é um sobrenome mesmo? Não, eu acho que ele deve gostar, cara. Não é possível. Ou ele odeia. Ou ele odeia, exatamente. Porque os caras foram nota 10, quebraram todos os nossos galhos, sabe? Foi foda. E o Ednei ouve bastante o feedback da galera em relação ao Campus Party. Então, se vocês quiserem opinar e dizer o que gostaram, o que não gostaram... O Ednei é um ótimo canal pra isso, porque ele é um cara que faz a diferença na Campus Party, cara. Com a certeza. Área de blogs é a área mais power da Campus Party. Afinal, é ou não é o internet, o dono da internet? Porra, eu tô falando. Vamos agradecer imensamente a todos os nerds que retuitaram o Jovem Nerd sem parar na Campus Party. É verdade, eu agradeço. Agora eu tenho um MacBook Pro novinho em folha. A gente viu que... tinha uma promoção da Pharmaton e você tinha que ser o mais retweetado. Exato. A gente falou, porra, nós podemos participar, não diz nada aqui no regulamento que não podemos, então vamos participar. E aí falamos, galera, nos ajudem a ganhar o MacBook Pro. Aí a cara e o Nerd Power é uma coisa impressionante. Eu acho muito maneiro isso, cara, que quem ajudou fez isso de coração mesmo, pô. Assim, a gente recebeu vários tweets e e-mails falando, pô, cara, eu tô retweetando vocês porque eu gosto pra caramba, vocês fazem Nerdcast toda semana, eu rio que nem um maluco no ônibus, no metrô, e vocês merecem. A gente, porra, que legal. E o mais legal é que esse prêmio que a gente ganhou graças aos nerds, volta em melhorias na edição do Nerdcast, que agora tem um computador mega foda, sabe? De qualquer maneira, ele vai ser utilizado no Jovem Nerd. E no final das contas, não é mais do que a obrigação de vocês. Não, galera, vocês são fodas demais. Muito obrigado por tudo mesmo, cara. O que eu fiquei impressionado é o poder dos nerds perante o script. Ah, é? Porque tinha gente usando script lá pra ganhar retweet. O Nerd Power, cara, derrotou o Script Power. Porra, sensacional. Isso foi foda, cara. Isso foi foda foi pra caralho. Foi muito foda, foi muito foda. Obrigado, galera. Agradecemos a Thaís Germano, nossa assessora de imprensa, Zagal. Entre outras coisas. Que chique, por favor. Mas é claro que eu ia exigir uma assessora de imprensa. Vou ficar falando com as massas diretamente? Não, por favor. Mas é claro que não. A Thaís organizou toda a tarde de autógrafos da Batalha do Apocalipse. Fez um trabalho impecável, cara. Foi muito maneiro, foi muito organizado. A gente se divertiu, falou com os nerds. Ganhamos toalhinhas da Batalha do Apocalipse e tudo. Não só isso, como ela esteve com a gente todo o período que a gente esteve em São Paulo. Exato. Muitas vezes fugindo da enchente, mas esteve com a gente. A gente deu entrevista pra Deus e o Mundo na Campus Party e ela trabalhou pra caramba e merece nosso agradecimento. Com certeza. Oito comunicação. Corra atrás. Quero agradecer a Wendely Azaghal, que me arranjou o cartão de visita do Kevin Mitnick. O Kevin Mitnick devia agradecer alguém por ter conseguido o cartão do Jovem Nerd. Que era a parada mais disputada da Campus Party. Ele fez magia de barbaridade pra conseguir. E ele arranjou dois, né? Ele arranjou um pra mim, que eu não vi, o Kevin Mitnick, e arranjou outro pra ele. E eu vou dar de presente para o meu amigo Alec, que botou o Jovem Nerd no ar como ele é. Você merece, querido. Olha aí, agora olha que vai chorar. A gente tem que agradecer também, na verdade você, mas eu vou fazer esse papel. Eu? É, porque eu não preciso agradecer nada a ninguém, né? Mas nós consideramos muito, por assim dizer, todos os presentes que nós recebemos dos nerds. Verdade, não foi pouco, não. E não é só de agora, de Campus Party, não. É os presentes que nós ganhamos no Natal. É. Foi as partes que a gente ganhou durante todo esse período natalino até hoje. Cara, né, é muito legal, de coração. A gente adora todos os presentes. Ganha isso. Chocolate, ganha revista, ganha livro. Pode ser um casaco do Darth Vader, por exemplo. Olha só, você ganhou um casaco do Darth Vader, cara. Isso é demais. Fix Turismo, muito obrigado. Ou uma revista em quadrinhos que o cara guarda, que foi a primeira revista que ele leu. É. Acontece isso. Sei lá, rapadura, né? Não deveríamos nem agradecer por isso, mas ganhamos uma rapadura, ganhamos cocadas, né? Cocadas. Ganhamos água Perrier, cara. Água Perrier. Não dá pra lembrar de tudo, a gente ganhou muita coisa. E, pô, a gente gosta, guarda, sabe? É muito legal mesmo, muito cara. Muito obrigado pelos presentes mesmo, cara. Se você quiser dar presente, pede a nossa caixa postal. Estamos aí. Outra coisa importante para os amantes da literatura. Sim, e do Jovem Nerd. E do Tucano. O conto Citala, que foi publicado no site, mas tem gente que não gosta de ler no monitor, na web e tal, pode ser adquirido, Jovem Nerd. Olha só! Tucano viu um desses sites que imprime sob demanda? Sim. E botou o livro dele lá. Na verdade, foi a esposa dele que botou o livro dele lá. Olha só! E a maior galera tá comprando, cara. Muito excelente, maneiro. Excelente. Então, Citala está no Jovem Nerd, mas está disponível também se você quer ter, pegar em Citala. Quer prestigiar o nosso querido amigo Tucano. Exatamente. Você clique aí no post, tem um link. Você pode comprar diretamente o seu livro Citala e botar aí na sua estante ao lado de A Batalha do Apocalipse. Exatamente. Muito bom, clica aí. Falando de A Batalha do Apocalipse, Nerd Store, o livro de Eduardo Spor está em pré-venda para dia 15 de fevereiro, não vamos esquecer disso. Aquele meu conselho de sempre, corra, porque normalmente acaba antes de terminar a pré-venda. Vai lá, garante o seu, o livro é muito bom, cara, tem hot site abatalhadoapocalipse.com, vai conferir, o livro tá vendendo que nem água, garante logo o seu. E quem quiser aproveitar e estiver em São Paulo agora dia 6 do 2, sábado, e quiser ir no workshop A Jornada do Herói, do Eduardo Spor, sim, é grátis, só 1 quilo de alimento não perecível. E também, galera do Rio, que ouviu falar do curso que ele deu ano passado sobre estrutura literária, com ênfase na Jornada do Herói, este curso volta agora, dia 6 de março, agora é sábado, um dia bem mais tranquilo bem pra mais quem tranquilo. Trabalha, já estuda e tal. Qualquer pessoa pode se inscrever, não precisa estar cursando um curso específico de letras ou nada. Vai lá no post, tem todas as informações que você precisa. Dia 6 de março começa, vai ser muito maneiro. Não perde a chance quem tá no Rio. Exato. Muitos e-mails sobre o último Nerdcast. A história da internet Blue Hand estava solto. Tava em casa. Certo. Deu um show, deu aula. Foi o programa com o maior número de geek. Se é que existe geek. Exato. Ou só nerds que gostam de tecnologia. Nick Ellis, Blue Ram, cara. Tá demais. Por metro quadrado. Johnny Kane, né, cara? Johnny Kane. Gabriel Ferrarini mandou uma notícia dizendo que o Acre iniciou um projeto para oferecer Wi-Fi gratuito em todo o estado. How convenient. How convenient, né? Quem está lá para certificar que tem Wi-Fi? Wi-Fi gratuito em Jacarepaguá. É. No Projac. Exato. Como se já não tivesse. Primeiro e-mail, pudim, 17 anos, Campinas. Em janeiro desse ano, aconteceu a segunda fase do vestibular da Unicamp, mais concorrido do Brasil. O esquema desse vestibular é que a segunda fase você faz prova de 8 matérias, duas delas valendo o dobro no cálculo da média. A prova de história acontecia no dia 11, que era a prova que valia o dobro pra ele. Eu estava bem preocupado no dia 10. Como tinha dificuldade pra dormir, eu resolvi ouvir um Nerdcast na noite anterior da prova. E o escolhido foi justamente o 191, Os Santos Pecados das Cruzadas. How convenient, ele diz. No dia seguinte, abro a prova de história que encontro 2 questões e meia sobre Idade Média tratando de assuntos discutidos no Nerdcast de noite passada, cara. Toma aí. Olha só. Agora tem um ótimo argumento para convencer meus amigos a ouvirem o Nerdcast. Ele se deu bem na prova, nessas questões, porque foi dormir ouvindo, né? Olha só que bonito o nosso Nerdcast. Eu fico orgulhoso quando isso acontece. Muito obrigado. Olha aí. O depoimento. Sandro, 23 anos, Curitiba. Mas mora no Japão há 3 anos. Olha aí, trabalha em qual fábrica? Na de... latado. Gostaria de dizer que o último Nerdcast foi muito foda. Aliás, o Blue Hand também é foda. O cara é enciclopédia ambulante, o rei do nosso. Isso é verdade. Boa parte da galera que usa a internet toda fácil e acessível como é hoje, nem imagina o perrengue que era antigamente. Oh. Queria falar também sobre o lance dos celulares com realidade aumentada, que o Blue Hand citou. Realmente os celulares aqui, no Japão, vêm com essa tecnologia que você tira uma foto de uma espécie de código de barra estilizado, chama QR Code, ou código de barra 2D. O cara tá achando que isso não é novidade no Japão. Sabe? Um código de barra estilizado pra vocês aí, onde só tem macaco e banana. QR Code, meu querido. A diferença é que lá no Japão, realmente, todos os produtos têm essa parada. Aqui no Brasil, só no elevador e cartucho de tinta. É verdade, cartucho de tinta. Lá na, tem até no papel higiênico, cara. Que isso? Sério, você pode estar lá pensando e bate a foto da parada e olha só, que interessante. Que você cara, no papel higiênico? Eu já vi. Caraca. É, ele explica como funciona a parada, que ele é uma parada de, pra redirecionar, né? Você bate uma foto, ele pode ter link, pode ter imagem, pode ter... texto, o que seja, né? Te mandar pra um site. Aí a curiosidade que ele coloca é que há um tempo viu na TV que esse sistema está sendo usado inclusive em cemitérios no Japão. Meu Deus. Os japoneses cremam os mortos, mas guardam as cinzas. Aham. Porque não jogam no Monte Fuji, né? No Monte Fuji. Ia ser maneiro, uma excursão foda. Que trabalho. E aí nas lápidezinhas lá, das mini lápides, tem o QR Code, ou o código de barras estilizado, como ele falou. Aham. E aí você vai lá e olha só, esse é o morto fulaninho, esse é o morto ciclaninho, tem foto do tem morto. Tem um profile da pessoa que tá morta, é isso? Uma ficha? É sério, né? Imagina. Cara, que isso, cara? Sukiyaki foi um filha da puta. Um grande filha da puta, a vida inteira. Cara, no Japão, o Japão é demais, cara. Giovanni Zamboni, não disse de onde é, não disse nada. No Nerdcast, quem inventou a internet, o mestre Blue Hand explicou a origem do Roger That. Na realidade, o Roger That não é a mesma coisa que o famoso câmbio, e sim como entendido. A origem do Roger That vem do alfabeto fonético de rádio utilizado pelo Exército da Marinha Americana entre 1927 e 1957. Em vez dos militares falarem received, para economizar o tempo, eles usavam a inicial R no alfabeto deles, Roger. E aí, Roger That, que é maior que Receive. Não faz sentido isso. Não faz. Porque se você falar só Roger, é uma coisa. Você fala Roger That? É. Ou você tem que falar Receive That? Ah, eu não sei, cara. Para finalizar a comunicação, o correto é usar over, que é a abreviação de over to you. Me desculpe, mas over não é abreviação de porra nenhuma. Não. É a primeira palavra de uma sentença. É verdade, eu sou só a primeira palavra, over. Vai. Eu sou muito mais câmbio, Rogério isso. Rogério isso, cara. Zé Luiz Perigoso Sobrinho Errante. O Errante. Gozo Errante. Gozo? Com dois ex. Campinas, São Paulo. É um que deve ser um cara gozado, né? Lá em Campinas? Puta merda, não. Havia um super nerd na empresa onde eu trabalhava. É. Daqueles bem estereotipados. Gago, gordo, míope, analista de sistemas. Já era ele, né? Você já sacou. Já sacou que era o Gozo. E nem o nome ajudava, né, cara? Cara... Coitado. O departamento onde eu trabalhava era formado por duas salas com grandes janelas de vidro, com os computadores estrategicamente posicionados a fim de que ninguém olhasse diretamente para o monitor e com as portas cuidadosamente mantidas com a ranger alta o suficiente para denunciar um possível intruso. Isso é um erro em qualquer empresa, deixar o funcionário com a tela virada para a parede. Você não vê a tela do funcionário? Ah. Erro. Isso significa que vai passar o dia inteiro fazendo merda na internet. O fato é que a sala onde eu estava, o supervisor observava que o funcionário da outra sala passava muito tempo no computador ao invés de fazer suas análises químicas de rotina. Desconfiado de salas de bate-papo, ou chats, fui incumbido por ele de entrar sorrateiramente e ver qual chat e o nick estava sendo utilizado. Você sacou que ele está se colocando na posição do cara que denunciou. Exato, ele. Era ele que estava pagando de dinheiro. Exato, exato. Em posse das informações, o chefe, juntamente com todo o pessoal da sala, entraram no chat. Com o nome de mulher. Com o nome de mulher, exatamente. E começaram a puxar conversa com ele. Uhum. Quando a coisa já estava indo bem, ou mal, né? Começaram a pedir que o mesmo ligasse para o número de celular da garota. Olha só, armadilha. Passado o número do celular do supervisor, eis que poucos segundos depois o mesmo começou a tocar. Vai trabalhar, moleque, seu vagabundo! Usando a internet e o telefone da empresa pra ficar de tititi! A mulher tomou esporro do chefe. Eu nunca mais... É, exatamente. Aí ele fala que nunca mais foi bem-vindo na outra sala, mas valeu a pena. Tá bom, a gente sacou que tu tomou esse belo esporro. E aí tem vergonha de contar. E aí tá contando. Pô, normal. Normal, né, cara? Normal, normal. Zé Luiz Perigoso Sobrinho, o errante. Agora não fica mais naquela sala porque é zoado até a morte. Fica vagando de sala em sala, errando pelo escritório. Errando. Muito bem. Lost. Não, é RPG. É. Tá cedo. Não, tá cedo ainda pra falar de Lost. Ele, a gente já explicou em outros Nerdcasts sobre RPG, já contamos as nossas pérolas, já explicamos basicamente como é o jogo, pra quem não conhece, né? Vamos falar dessa vez sobre o papel do mestre. O mestre é o cara que está contando a história da qual todos os jogadores participam, cada um com um personagem, certo? O mestre é o mestre dos magos. Exatamente. O filho da puta. É, que fala assim, ah, vocês têm que ir ali, que tem o que vocês estão procurando, vai ali, que vocês vão se fuder um pouquinho, vão ser currados. E na hora que vocês vão ganhar o prêmio, a gente puxa o tapete de vocês. Ai, ai. Eu sempre falo que no final você deu o primeiro passo para uma compreensão melhor do mundo, né? Sempre é o primeiro passo. 30 desenhos e o primeiro passo. O Caverna do Dragão, o desenho mega famoso da década de 80, se chama Dungeons and Dragons, que é o RPG mais popular do mundo. E o Mestre dos Magos, na verdade, é o Dungeon Master, que é o mestre do jogo. Só que foi traduzido como Mestre dos Magos, sei lá por quê. Ele nem era tão magro assim, né? Já ser mestre dos baixinhos. O que é dungeon em inglês, o Jovem Nerd? É um calabouço. Ele seria o mestre dos calabouços? É, exato. Mas eles quase nunca entravam em calabouço. Não, mas... E eles quase nunca viam dragões, né, cara? Exato. Eu falava que enfrentavam dragões, né? Eu achava que era Dangerous. Eu achava que era Adventure, Dangerous and Dragons. É, a aventura dos perigosos dragões faria mais sentido. Vamos nos concentrar no mestre. O mestre que vai contar a história de o que faz... Um bom mestre. Primeiro, ele tem que saber contar uma história. Ó. Eu sei, então eu sou um bom mestre. Não, a história, primeiro, ele tem que saber escrever uma boa história. Escrever? É, ele tem que criar a história, né? Mas não precisa saber escrever uma boa história. Sabendo os tópicos da história da aventura, você consegue traçar um bom jogo. Sim, não. Mas se você não tiver a parte ali, algum material pra se guiar... Um texto que você determinou. Ah, não. Não precisa escrever a história no papel, mas escrever na cabeça. É. Eu joguei com um cara que comprou esses livros de jogo pronto. Ah. E o cara ficava falando, lendo a porra do livro, e era um saco, um saco. O mais importante pra você saber, pra você ser um bom mestre, é você gostar do que faz, gostar de criar histórias e gostar de divertir as pessoas. Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante. Tem imaginação. Isso é, também é bem... Bem importante. Imaginação, eu tenho, check. Acho que é essencial. O Eduardo falou a palavra certa, gostar de divertir as pessoas. É mestrar, desculpa interrompendo, mas mestrar é uma arte, cara. Exato. Olha aí. Porque tem mestre que só gosta de sacanear os jogadores. Aí não é divertido. Depende do que o mestre é divertidíssimo. Não, mas aí é sacanagem. Você pega assim um grupo de 5 pessoas, todo mundo se despencou até a casa de alguém, foi lá jogar, passou o dia inteiro, a noite inteira lá, e tu vai ficar sacaneando os caras. Todo mundo tem que se divertir, né? Cara, me fala um negócio. Se não tivesse esse jogo de RPG, tu ia fazer o quê? Se tu perdeu uma noite jogando RPG, é porque tu não tinha mais nada pra fazer. Tu ser sacaneado ou não, foda-se. É fato. O dia tá lá, tomando uma cachaçinha, pegando uma mulherzinha. Foi com 5 caras comer salgadinho, tomar refrigerante e jogar RPG. Ah. Pô, tem mais é que ter sacaneado, cara. Tá bom. Tu jogou muito RPG, se você for pensar, rapaz, assim, o mestre é o único que começa a jogar, tipo, algumas semanas antes do jogo realmente acontecer. É verdade. Que ele tem que preparar a aventura. É, preparar depende do mestre, né? Tem mestre que fica aí um tempão preparando a aventura, desenhando dungeon, fazendo mapa, criando personagens, inimigos, e aí chega lá e os jogadores decidem fazer outra coisa completamente diferente. Cara, isso é interessante porque é uma característica também. O mestre precisa ser um cara bom em improvisação. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Eu me lembro que eu tinha um mestre, cara, que traçava aventura e tal. Ele era excelente, assim, mandava bem pra caramba. Só que eu tinha um problema muito sério. Ele fazia aventura e você tinha que seguir aquele caminho que ele tinha mais ou menos determinado. Se você fosse pra outra cidade, ele dá um jeito de, sei lá, teletransportar o cara e tal pra aquele caminho, etc. É. Isso não é uma parada muito maneira. Eu já tive um mestre assim também, que proibia voo, teletransporte, essas coisas. Ah, isso você pode até proibir. Eu proibia mesmo, porra. É uma... Caraca, estraga o jogo. Ah, tá bom, você tem que ir lá jogar o anel em Mordo. Tá bom, teleporte, acabou o jogo. Todo mundo viu aquela... Como o Senhor dos Anéis deveria ter sido feito, né? Monta nas águias e joga o anel lá. Sobre a vida, cara. Nunca tinha pensado em ir de águia pra lá. O livro ia ter 20 páginas, ia ser menor que o Citala. Não. Não ia ter 20 páginas, aí que tá o problema, não ia. Porque antes deles pensarem nisso, ainda teve aquela maldita festa, teve Rivendell, aconteceu muita coisa antes de levantar essa hipótese. E pra falar como eram douradas as penas das águias... Ah, meu irmão. Imagina um livro descrevendo o voo das águias de Rivendell até a porra da... Puta que pariu, cara. Eu já li um livro desse, só que era gaivota. Era uma pernão capeta. É, o que não leu. Dentro das possibilidades que você deu pros jogadores... Você tem que permitir que ele vá pra qualquer caminho que você queira, exatamente, né, cara? Então, que ele queira, que o jogador queira. Que ele queira, que você queira, passa. É, ato falho. Você tem que criar, na verdade, um guideline da tua história. Exato. E adaptando ele ao que os jogadores estiverem fazendo. Falar que a melhor história que eu já mestrei foi da improvisação foda. Isso, eu também. Se eu falar que foi do jacaré da Papa Amarela, eu vou ficar puto. essa deixa pro final. Era do Warriors, né? Um RPG que eu e o David tinha, eu e a Zagal estávamos montando e tal. RPG do Warriors? Não, o nome do jogo era chamava Warriors of the White Moon. Ah, não, por favor, Warriors of the White Moon. Era irado esse jogo. Eu fiz a história, por onde eles tinham que ir e tal, não sei o quê. Uh-huh. Aí foi mais fácil pra eles do que eu pensava. Uh-huh. E aí, eles vão chegar agora no final da história, mas, pô, não teve nenhum desafio mesmo, né, não sei o quê. Uh-huh. Aí eu fiz surgir, que não tava previsto. Eu costumava anotar os inimigos, assim, eu fazia, tipo, uns quadradinhos pra ir tirando os hit points. Uh-huh. Certo. E ia matando, pá, não sei o quê. Aí eu falei, não tinha mais nada, eu só tinha as fichas dos players, né? Aí eu falei assim, porra, o cara lá que era o chefão fez parecerem da água, se formarem os guerreiros, que era uma réplica, era tipo o clone deles. Não. Porque eram os únicos inimigos que eu tinha, tá ligado? Era a ficha deles mesmo. As fichas dos jogadores. Excelente! Excelente! E aí era difícil, porque era na sorte mesmo, né? Era do mesmo nível deles. Irado! Esse é um bom artifício. E aí o Azaghal falou assim, caralho, irado, não sei o quê. Mas, um dia ele vai saber que isso foi inventado na hora. Excelente! A minha melhor aventura também foi no mega improviso. Lembra da cidade que era dominada pelos gigantes? Carlos. Qual aventura? No meio da é floresta? É, mega campanha, preparei tudo pros caras invadirem a porra da floresta da Laracna. Ah, era um monstro lá que era um aranha, meio homem, meio aranha. Aquela em Spider-Fell. Spider-Fell, isso, em Birthright. Aí os caras, não, vamos pro outro lado, sabe? Vamos pra oeste em vez de leste. E eu deixo, né, cara? Porque é sacanagem. Começa a chover ácido no oeste. não faço isso porque é sacanagem. Eu sempre... Antigamente até fazia, mas aí... Depois eu aprendi a improvisar. Eu falei, então beleza, vamos ver no que dá essa porra. Rasguei os papéis todos e vambora. Você não tá com nada. É tão fácil improvisar, não precisa nem chover ácido. O quê? É só quando o cara fala, ah, eu resolvi ir pro leste ao invés de ir pro oeste. Aí você fala, ok, joga um perception aí. O cara rola, vai passar com certeza. E você fala, você escuta mulheres nuas... Se for elfo, das do leste. Ah, tá se ótimo. Se for elfo, não vai. Tu tá falando isso porque você tá com rancor no coração. Eu tô com mágoa. Tá com mágoa porque o elfo mostrou como se usa o arco. Ah! Bêbado é fácil, né? Natal de autógrafo na Batalha do Apocalipse. O cara tava usando doping. Era muito mais fácil você conseguir triangular o alvo quando você tem três se movendo na sua frente. Né? Esperava os três ficarem na mesma posição, né? Os três se encontrarem e mandava flecha. Ai, ai. O nego tá falando que eu sou o rei do álcool e flecha. O Tucano bêbado botou todo mundo no chinelo, acertou três flechas. Uma em cima da outra, né? No chinelo não, eu botei na aljava. O Tucano, eu achei que ia matar alguém na arqueria. E o cara mandou vários na mosca, cara. Puta merda. Enquanto o Eduardo Spohr e eu, todo mundo sobra, o Eduardo Spohr fez fumble. Eu sou cavaleiro, pô. Tirou um do paladino. Eu que eu tenho os braços grossos que nem o do Popeye, consegui arrebentar meu antebraço com a corda do arco. Constituição zero, né? Pra anão. Oi? Constituição zero pra anão, pô. Explora mais. Mas eu tô aqui inteiro e a flecha ainda foi no alvo. Se tivesse uma crossbow, ia melhor. Eu tava precisando do instrutor pra me ajudar a puxar o arco todo. Tava foda. Caralho, o Hobbit é muito criança, né, cara? Só jogar pedrinha e olha lá, né, cara? Mas foi legal que a aventura... Acabei botando os caras... Ah, vocês entram numa cidade e aí... Inventei uma trama do nada. Nem eu sei de onde veio que a cidade era dominada por um gigante que vinham toda hora pedir comida, sabe? Eles começaram a incitar uma revolução, aí descobriram que tinha o filho do regente da cidade, que ele tava do lado dos gigantes, porque ele tava ganhando com... Ih, cara, tinha... Pra tu improvisar agora, porque... Tinha trama... Esqueceu tudo. Faz muitos anos. Mas tinha várias tramas e subtramas, sabe? E foi legal, eles incitaram uma revolução e derrotaram o gigante. Você sair de saia justa, você conseguir reverter algumas situações em jogo. Caralho, é essencial. Aí, saia justa, né? O que? RPG de escocês? Nesse jogo que a gente tinha, Warriors of Whitemoon, o meu personagem era... Olha que nome, cara. Logan MacLeod. Mortal, né? Ai, então... E ele usava o Kilts, cara. Ai, que incrível. Kilts azul. E morreu? Morreu. Ah, que porra, sacanagem. Todos os meus personagens morreram, com exceção do Rupert. Rupert retardado? Não, ele era um Mind Hunter, mas era baseado no Rupert retardado. Tá que pariu. O nome dele era Rupert. Ele foi direto pro Draconiano. O meu personagem, que era o Val Kilmer. Ah, eu tô criando de um personagem que chama Val Kilmer, cara. Tá que pariu. Por quê? Por causa do Willow? É, mais ou menos. Mais ou menos não, o cara ficou fascinado com o Val Kilmer no Willow. Não é. Ele tinha os dentes sujos. Eu lembro que você falava isso. Não é. É por causa disso e por causa que ele era um Aesir. O Aesir é tipo um viking. E aí ele ficava vendo as Valkyrias. Eu falei, que nome é melhor do que Val Kilmer? É assim, resumindo tudo que a gente tá falando, assim, minha experiência pessoal, quando eu comecei a mestrar, eu escrevi a aventura toda, cadernos e cadernos de aventura. Uhum. Depois eu comecei a descobrir que isso não valia a pena. Era melhor você fazer, como eu faço hoje em dia, um organograma. Exato. Com os caminhos possíveis. Caralho, que você tem que pra... susto. Que é isso? Que foi? Você começou a falar organograma... A gente falou aqui sobre o mestre saber improvisar e não contar muito com a material que você prepara minucioso durante semanas, até evitar as aventuras prontas, né? Porque vendem fascículos com aventuras prontas. O legal é que vem com mapinha, desenhado, já tem toda uma preparação de descrição de monstros, mas o que acontece normalmente com os mestres que compram aventuras prontas é obrigar todo mundo a seguir aquele caminho, né? Cara, de falar que eu não sou um cara muito inteligente, o que me salvou... Sério mesmo. O que me salvou, cara, foi a criatividade, porque eu não consegui decorar nada dessas aventuras prontas. Uhum. Aí eu tinha que improvisar mesmo na parada. Agora, emendando em outro assunto que tem também a ver. Você tá falando de mestre, tal, que afinal de contas você é seu Nerdcast sobre isso, mas também é muito importante, cara, você ter a colaboração dos jogadores. Assim, o grupo inteiro tem que entender que vocês estão ali pra se divertir. Não pra sacanear o outro, pra zoar o mestre, pra, assim, pra você se, zoar, claro, você tá brincando, mas pra você se divertir. Quando você entende isso, cara, é claro. Fica muito mais fácil. Porque tem jogador também que quer sacanear, assim, faz de sacanagem pra ferrar a aventura, entendeu? Exato. Tá, ah, o mestre vai lá, mata o cara, beleza, sabe? Ninguém se diverte. Então, bacana você entender, você tá lá pra curtir a parada. Eu já mestrei aventuras que o cara entrou e ele era evil, sabe? Ele não se dava bem com ele. Fez um personagem evil e não se dava bem com ninguém do grupo. Gerou briga no grupo e lutou com o cara e matou o cara. Não, mas nesse caso de, por exemplo, entrar alguém evil no grupo, eu tive uma aventura que ficou e foi muito boa. Star Wars. Ah. Era do lado negro. Uh-huh. Era um Jedi, foi recrutado pelo lado negro. E no decorrer da aventura, ele conseguiu levar todo o grupo pro lado negro. Porra! Não, mas aí o que importa é o grupo tá em sintonia. Se tiver... Exato, exato. E aí ele entrou, a galera entrou em sintonia pro lado negro. Mas se criar desavença, se briga e tal dentro, aí começa a não ser tão divertido, né? Porque você não sabe se o cara tá realmente levando a sério, brigando com o cara ou não. Às vezes o cara fica puto, né? Porra, sai de mim, sai de perto. E aí acaba que a brincadeira não dá certo. Eu joguei uma vez com o mestre, o Sr. Z, participou do Nerdcast de Mercado Senhor Financeiro 2. Ai, é cruel, objetivo... muito cruel. O objetivo dele no jogo era simplesmente matar todo mundo. Porra, aí é foda. Era foda, cara. Na primeira partida que a gente jogou, sobrei eu e mais um. Aí, mas voltando àquele papo de grupos mistos, então assim, você pode tranquilamente ter, se os jogadores souberem jogar bem, você pode tranquilamente ter um grupo com caras maus, caras bons, quem não sabe, né? Alinhamento, né? Isso é tipo uma tendência, o cara mau, bom, caótico, etc, etc. Então você pode ter. Eu nunca entendi alinhamento na ficha de RPG. É uma orientação. Se você pega a sua carteira de identidade, tá lá escrito seu nome, sua idade, seus pais, como se fosse sua ficha de RPG na vida real. Sim. É? Certo. Se você preenche uma ficha, um cadastro em qualquer lugar, você bota até itens mais completos, você bota, sei lá, peso, altura, coeficiente de gordura, né? Você uh-huh. pode botar gostos pessoais, hobbies, livros, mas você nunca bota seu alinhamento. Porque o alinhamento, ele não é determinado por você escrever, cara. O alinhamento você tem que percebê-lo. A pessoa pode ser boa, eu não entendo. Você não é como na vida real, né, cara? Você tá no mundo de fantasia, então mas é uma coisa totalmente maniqueísta. Você tem os vilões, então pra você te lembrar que você é um cara que é um cara, um herói, você é bondoso, você não pode fazer aquilo, ou você é um vilão. Cara, mas você tem que se lembrar que você é herói, já perdeu. Não valeu o alinhamento. Você esqueceu que tu é herói, meu amigo? Embarca! Embarca, vai embora, caralho! Então, mas em edições mais recentes de RPG, até do Star Wars, se eu não me engano, até quarta edição, não tem mais alinhamento. É você que decide o comportamento do seu personagem. Antes, eles faziam algo mais pontual pra você decidir como o seu personagem deve se comportar naquele mundo. É, eu acho que isso até decide como o seu personagem é visto na sociedade. Como assim é visto, cara? O cara pode ser um príncipe charming e ser chaotic evil. Só que ele tem uma aparência bonitona. Mas ele não vai chegar e falar: boa tarde, meu nome é príncipe charming, eu sou chaotic evil. Vejam de uma forma negativa. Não vai acontecer isso, cara. Então, olha só pra galera que não conhece. Existem três alinhamentos com três variações cada. Ou seja, lawful, neutro e caótico. São as bases gerais de comportamento. Cada um desses três tem três variáveis, que é good, neutral também e evil. Então, pode ter um cara que seja lawful good, que é o máximo do bondoso, paladino, foda. Ele é bom e segue as leis. Pode ter o lawful neutro, que já... Ele segue as leis cegamente, faz o que tiver que fazer. Pode matar o cara, tudo, mas... Exatamente. E o lawful evil, que é o cara que usa as leis para o seu próprio... Cara, mas isso... Bem, Por exemplo, um político corrupto. Isso é muito complicado, porque você não pode se enquadrar numa parada só. Não, mas daí que a gente pode classificar as pessoas. Ah, mas pra personagens eu acho interessante, cara, de fantasia. Ajuda a restringir as suas ações. Ah, eu sempre achei bullshit. O político corrupto seria um cara lawful evil, entendeu? Ele usa... Mas aí o cara resolve ter uma atitude bondosa, não pode? É assim, geralmente o cara que pertence a alguma organização, o cara é laufo. Ele segue aquelas ordens, tal, não sei o quê. Ele tem hierarquia, ele obedece um cara mais alto, tal, não sei o quê. E o caótico é o contrário. O cara é foda-se, eu não sigo porra nenhuma. Wolverine é um chaotic good, entendeu? Que ele não segue porra nenhuma, ele faz do jeito que ele quiser, só que ele é bondoso, ele é heróico. Peraí, olha só, vamos botar uma situação aqui. O cara é lawful evil. Certo. Então ele é um cara maligno que segue a hierarquia. As leis, né? Segue as leis, segue a ordem, segue a hierarquia. E regras. E aí, ele joga assim o tempo inteiro. Toda lei evil, ele... Oba, essa lei é evil, eu vou segui-la. Não é isso. E aí um dia ele fala, chega, cansei dessa organização, vou chutar o balde, não vou seguir hierarquia, não vou seguir regra, quebrar meus contratos de sigilo. Aí ele muda de alinhamento. Muda de alinhamento. Vou denunciar a maçonaria. Então pra que serve alinhamento se ele pode mudar? Pra ser um guia, cara, pra você saber se comportar no jogo, cara. Tipo, como é um jogo, como você não tá na realidade ali, você tá ali pra fazer qualquer coisa sem consequência. Se você mudar de alinhamento no meio da... tem que ter um motivo. É. Tipo o Drácula, do Bram Stoker. Ele era bom. Quando ele voltou, tinham matado a mulher dele. E ele tava defendendo Deus e ficou puto que Deus não ajudou ele. Então ele chegou e enfiou a espada na cruz e ficou evil. Mudou de alinhamento. Pra você ter uma ideia. Pô, mas ele não perdeu XP, ele ganhou poder pra caralho. Pra você ter uma ideia de como isso funciona, por exemplo, na vida real a gente vê quem os alinhamentos das pessoas. Por exemplo, Jovem Nerd, Neutro Good. Ó. Oh? Azaghal, Chaotic Good. Tucano, Chaotic Neutro. Ó. Oh? E por aí vai. Carlos Volta, falta o Carlos Volta. Carlos Volta eu não penso também. Olha só, cara. O Chaotic Neutro é malucão. Carlos Volta é quarta edição. Cara, mas tipo, se tu pegar na vida, tá ligado? Porra, as pessoas mais boazinhas são capazes de maldades indescritíveis. Como assim, cara? Aonde? Eu conheço uma pessoa que frequentava religião, aparentemente pela sociedade, era legal, não traia esposa, não fazia porra nenhuma. Mas quando nasceu o filhote de cachorro que não queria, amarrou, botou num saco e botou na linha do trem. Que alinhamento é esse? É, o cara é evil, né? Mas ele... Não. Mas no cotidiano, ele era ótimo. Tava enganando todo mundo. Então ele tinha dois alinhamentos. Mas se você, por exemplo, você matar uma pessoa que tá te atacando ou que tá assaltando você... Você não é necessariamente mal. Você pode ter tomado alguma atitude má, mas não ser mal. Não, beleza, mas assim, eu concordo. O que eu acho é que o alinhamento, ele pra mim, parece desnecessário. É, parece pra regra de criança. Ah, eu vou jogar, mas é exatamente então eu tenho que isso. Ver se eu sou bom, se eu sou mal, se eu sou malucão. Eu gosto de um jogo mais orgânico. Eu gosto de jogar com a galera interpretando o personagem e indo mas, na parada. Mas você, cara, que tá... Você é um cara que joga bem, cara. Agora você pega um bando de cara que... Ah, mas eu não vou jogar com quiser. Merda. Então quem jogar comigo não tem alimento, no final. Tem que ser bom pra jogar. Ah, não falei Chaotic Good? Tô falando. Matou. Quando tem grupos, tem vários alinhamentos dentro do grupo, tem o cara mal, tem o cara bom, tem o cara... Se os caras souberem jogar bem, você consegue levar. E agora eu vou dar uma dica, né? Eu já joguei com um grupo que tinha paladino, tinha Chaotic Evil no mesmo grupo e tal, e tava dando problema, tava dando briga. Melhor maneira de se resolver isso, coloca um inimigo comum pros caras, entendeu? Tipo, eu coloquei um exército de 50 orcs pros caras enfrentarem, os caras quase morreram. Depois disso, cara, um defendeu o outro, viraram os melhores amigos, mesmo tendo alinhamentos diferentes. Quando começa a brigar, você já coloca um inimigo, uma coisa, que eles vão ter que se unir pra enfrentar aquele mal. É que nem o George Bush fez, né? Outros RPGs que tem cenário menos maniqueísta, como por exemplo Vampire, que é um jogo de vampiro e tal, você não tem alinhamento. O que você tem é sua natureza e seu comportamento, que é bem parecido com o que você está falando aí. Uhum. Não tem nada a ver com ser bom ou ser mal, só uma mais ou menos como é que você age, como é que a sociedade te vê, mas tem nada de bom e de caótico, é totalmente diferente. É, porque eu acho que isso realmente assim, é mais próximo da realidade, que eu acho que não acredito. Exato. Em gente boa, gente ruim, porque tem muita gente que, pô, faz atrocidade, sacou? E no seu convívio em família, é muito bom. Ele é good pra família e evil pra sociedade. Mas esses jogos de fantasia, como eu repetindo, eles simulam histórias de fantasia, histórias que são naturalmente maniqueístas, entendeu? Então aí tem a ver mesmo. Agora um jogo que nem Vampire não tem tanto a ver se ter alinhamento. Como seria um suplemento Crepúsculo pra Vampire. Tudo que a gente precisa pra mestrar uma aventura é imaginação. Nada. Não. Pesquisa. O principal é conhecer as regras bem pra caralho. Isso, príncipe, assim, é claro que não basta. O cara tem que ter a imaginação. Mas se o cara não conhece as regras, é um porre, cara. Porque aí você pergunta qualquer situação. Puxa ali o Rolemaster Companion 27. É. Aí começa a folhear aquela bosta que tem. Que jogo tem um milhão de regras. É, e aí não tá naquele Companion. Pô, eu tinha certeza, cara. Vamos olhar aí, olha. O Companion 7. Mas também tem o seguinte, eu tive... Aí olha o Companion 23. O Rolemaster, cara, ele tinha que vir com uma inteligência artificial. Porque o jogo é maneiro, mas qualquer coisa. Assim, como tudo tá previsto nas regras, é uma merda. Porque às vezes você não lembra de estar a regra que prevê aquela situação específica. Mas, aí eu quero andar na corda bamba fazendo ventriloquismo, fazer uma cambalhota. Aí você tem que olhar qual é a regra específica pra isso. Corda bamba com ventriloquismo e cambalhota. A gente tinha um mestre de Rolemaster que praticamente não sabia as regras de Rolemaster. E ele era excelente mestre. Ele inventava na hora o que acontecia. Se dava bem, se morria, se não morria. O cara era bom pra caramba. Não era mestre Rolemaster. Rolemaster era o jogo da regra. É, o cara inventava. O importante era a diversão que a gente tava tendo lá. É, o cara tinha boa imaginação. Exatamente, isso aí. Ah, então, o livro tem várias regras que prevêem situações e podem te ajudar a resolver algo justo, né, e de forma equilibrada. Mas se você achar que não deve usar a regra, não use. Por exemplo, uma coisa que eu fiz muito tempo é recompensar o pensamento fora da curva. Por exemplo, o cara... A situação normal de combate é você iniciativa e vai e começa a dar porrada no monstro, no cara. Mas aí o cara pensa assim, porra, vou jogar atirar uma flecha na corrente do lustre. E o cara tá embaixo do lustre, sabe? Isso é um pensamento fora da curva, fora do normal, simplesmente atacar o cara, né? Ah, mas eu sou o rei de fazer isso. Então, mas isso eu acho que tem que ser recompensado e estimulado. Por isso. Entendeu? Se o cara, por exemplo, é muito difícil de acertar e ele errar por pouco, deixa o cara acertar, cara. É maneiro, o cara vai sentir bem que ele tirou uma flecha no lustre ou que ele chutou um braseiro em cima de um monte de orcs, entendeu? Eu já fiz isso. Oi? Então, isso é muito mais interessante do que o combate normal, assim, merece ganhar mais XP, merece que dê certo. Às vezes o cara, pô, vai chutar o braseiro e tira um, ele vai enfiar o pé na brasa, sabe? Tirou um, aí não tem que rolar. Aí não tem benevolência. Tirou um é foda. Tudo bem. Tu perde a graça do Critical. Ah, é claro. O Critical tem que rolar sempre, né? Porque a sorte tá lá pros dois lados, né? Tanto pro bom quanto pro ruim, né? O 20 ou 1. O que seria do Merp se não fosse o fumble com de arco e flecha que arranca a orelha? Ah, é claro. Que horror. Mas eu concordo com isso, cara. Porque eu acho um saco, às vezes. Tem coisa assim que não dá pra prever no dado nem seguir a regra. Por exemplo, uma vez um personagem, ele era um doppelganger. E aí esse doppelganger. A gente matou um guarda e eu peguei a roupa do guarda do doppelganger. No jogo, o doppelganger se transformava com tudo, com roupa. Era uma mística. Shapeshifter total. Aí eu falei, isso é caído, né, porra? Eu quero uma parada que tem alguma dificuldade. Eu falei, meu personagem vai mudar só forma, a roupa não. Uh-huh. E voz, claro, até pra facilitar minha vida. Aí eu peguei a roupa do guarda e entrei no meio do covil lá dos orcs. E fui andando até o meio pra falar com o líder, o que tava mais bem vestido. Cheguei no meio e falei qualquer coisa que sabe não, cara, o quê? E eu, pá, faca na garganta. E assim, nos dados, existia uma possibilidade grande de eu não conseguir fazer. Sim. Mas, for real, se o cara chega numa situação dessa, ele consegue. Consegue. A não ser que ele tire um. Ataque de oportunidade. Porra! E aí foi maneiro, cara, porque eu cortei o pescoço do cara, joguei um outro na labareda, foi um inferno. Ah, é muito legal. Apanhei pra caralho, tava no meio de 7 caras, mas. Mas matei 2 logo de início, sabe? E aí o resto da galera entrou depois, foi foda. As regras às vezes tem que ser adaptadas pra que a aventura seja interessante. O dodge com a cabeça do ninja também é uma parada. Não, dodge da cabeça, você sendo pisoteado por aquele robô gigante do Robocop. Sendo que a bala tem o tamanho da sua cabeça, cara. Você dá um dodge com a cabeça. Não existe dodge com a cabeça. Dá um dodge com a cabeça. Outra coisa que acontecia muito no meu combate. Os caras estão enfrentando um monstro irado e aí, de repente, mataram ele mais fácil do que parecia, né? Os hit points, porra, foram a zero rapidamente. Eu dava mais hit points pro bicho, pra ele durar mais, pra dar mais trabalho. Só que, pra compensar isso, eu dava mais XP no final. Então você não precisa ficar, porra, fudeu. O cara tem 50 hit points e em 2 rounds eles mataram o bicho. Não, pode adaptar, adapta. Você seja orgânico, né? Ah, mas sempre tem aquele player que vai fazendo as contas do hit point que o bicho tomou. Ah, mas aí ele tem que saber o que tá acontecendo exatamente ali. Exatamente qual é o bicho, ou o level do bicho. Aí, esse mas... player decorador de regra tem mais é que se fuder. Concordo. Tem mais é que tomar raio na cabeça do nada. Mas... eu tô brincando, mas ele tem que entender que o mestre tá ali pra fazer uma aventura divertida, e não pra... não, tem que ser um advogado de RPG, sabe? Não, está aqui na lei, não pode fazer isso. Não, pode sim. É, acho que a regra maior de todos os RPGs é que o mestre decide. Exato, exato. O mestre decide. Cara, eu odeio quando o cara para o jogo pra falar alguma coisa off-topic. Porque pra mim, quando tá rolando a parada, assim... você não pode estar lutando ou estar numa situação de emergência e de repente vem uma voz do além e fala assim, não, olha aqui, tá escrito na ficha da nave que não tem mantimento, sabe? Você tem que meio que viver o personagem, essa é a ideia. Eu odeio essas paradas, ó. Vá, ataque ele pelas costas, sabe? Que eu vou atacar aqui pela frente. Joga aí, Perception. Tu não tem tumbling? Caralho, isso é irritante, cara. Cada um qual é o AC do cara? É, tu quer saber? Não, porque... e é irritante porque foge da parada. Eu acho legal o RPG você realmente entrar naquela parada. Não freak de se vestir e ficar fazendo live de vampiro, não é isso? Mas se você estiver jogando. Mas usar uma espada na mão, tá beleza, né? Pô, em casa. Botar a trilha sonora do Conan no máximo. Sim. Tá valendo, em casa tá valendo. Agora você fala, e vai jogar na área de alimentação do shopping? Não faça isso. Não faça isso, não vá jogar na área de alimentação do shopping. É o que eu ia falar, não já é um mico absurdo. Ouviu, Caquinho? Fiz tanto isso, vai cara. Jogar. Eu vou jogar. Joga em casa. Eu lá você pode viajar sem o controle. Não, no Largo do Machado. Eu vou jogar no Largo do Machado. Aí, tudo bem. Uma coisa importante sobre... eu tava falando sobre... sobre combate, uma dica que, bom, acho que a maioria da galera já sabe, né? Uma vez eu fui jogar com o cara, e o cara começou a mestrar, não sei o que, aí o cara falou, joga o dado aí. Aí, beleza. Aí, tirei tanto de dano. Aí o cara, escolhe o número de 1 a 10. Eu falei, 2, sei lá, ele, morreu. A gente, caraca, o que é isso, né? Então, você tem que dar sabor ao combate. Você, como mestre, tem que saber descrever o combate, o que aconteceu, como é que foi o golpe que o cara deu. Isso parece óbvio, mas tem muita gente aí que joga como se fosse um joguinho de tabela, né? Com certeza. Por isso que eu gostava do Rolemaster, porque era um saco, 1 milhão de regras, jogar dado 40 vezes. Mas quando você chegava numa situação limite, você sabia o que tinha acontecido, porque o golpe era em local específico. Pra mim, é por isso que eu não gosto do Rolemaster, porque você tira a capacidade do mestre de dizer como é que foi o golpe que o cara deu. Mas a maioria dos mestres não escreve porra nenhuma. E o Rolemaster... mas é isso que eu tô falando aqui. Supre essa deficiência. Esse não é dica de mestre, é isso que eu tô dizendo. Então, tem que se saber... você for um mestre merda, é Rolemaster. Não, claro, se for um mestre merda, seja player, cara. Aí você não tá solucionando nada. E quando você tem um monte de mestre merda, todo mundo tem que ser player, e você faz o quê? Então, por isso que a gente tá falando que um mestre merda pode pegar umas dicas e se esforçar pra ser um mestre melhor, né? Não depende só da capacidade inata de narrar histórias, né? Então vai essa depende dica. Depende da vontade do cara ser um mestre melhor. Exato, exato. Isso que a gente tá falando. Eu sempre gostei de ser mestre. Eu acho que o Dudu é a mesma coisa. Eu também. Porque é tipo escrever um livro, cara. Exato, eu também. Por que você não era mestre, então? Me responde isso. Porra, eu era mestre, vocês que não deixavam. Não, a gente jogava. A gente jogava aquelas aventuras intermináveis do JP, cara. Não. Tinha um mestre que era melhor que eu, que era o JP. Ah. Eu preferia ser player. Todas as outras vezes que eu ia jogar lá na tua casa, eu era o mestre. A não ser que o Momus chegasse com uma história. Ah, tem uma história. Aí eu jogava, pô. Que também é foda, né, velho? Tu ficar só entrando e nunca ser jogador. Agora, eu, modéstia à parte, fiz uma aventura foda. Olha só. Que eu já contei aqui diversas vezes no São Arnaldo, mas ela vale sempre ser lembrada. Mas o... porque como o RPG, ele tá livre das regras normais, já começava com o nome do santo errado, né? Porque é Santo Arnaldo. Quando o santo começa com vogal, é santo. Quando começa com consoante, é são. Né? Exato. Então, Santo Agostinho, Santo Arnaldo ou São Valentim, né? São Pet. Exato. Só que o meu era São Arnaldo. São Arnaldo. O Tucano falou aí que ele gostava de mestrar porque ele gostava de escrever e tudo. E eu vou te falar uma parada, cara. Pra quem gosta de criar histórias, escrever é perfeito, porque é quase um laboratório para suas... É quase não, é um laboratório para suas histórias. Você cria a tua história, você coloca e ela... Testa e ela começa a ganhar vida ali. Concordo, com a colaboração dos jogadores, tudo é muito incrível, cara. Não, assim, é legal, assim, que pra você fazer uma campanha legal, uma história legal e tal, o ideal é você pesquisar. A campanha é um conjunto de várias aventuras. Ler bastante sobre o assunto. Eu lembro quando eu fiz o RPG, que eu fiz o sistema também, mas pra fazer as histórias, pô, teve a história lá do Bang Bang, né, que o Azaghal chama de Bang Bang. Porra, o RPG de Western. Foi foda esse cara, meu, eu tinha um personagem. Eu gosto muito mais de ser, eu acho uma merda ser Master. Mas, porra, meu índio maluco desse jogo era foda. Chaves e Chaves, eu adoro um personagem que não existe. Porra, meu índio mandou muito bem, cara. Porra. Deixou aqueles mexicanos merdas todos no chinelo, cara. Só tinha um personagem maneiro nesse jogo, pô. Tinha o JP, tinha um cara que era trambiqueiro, né? Que jogava pôquer. Marvel. Tinha aquelas Marvel. Arminhas pequenininhas que escondia, sabe? Debaixo da... E, porra, eu lembro que pra fazer o sistema e pra fazer a história, eu só joguei uma história. Eu fiz o sistema todo pra jogar uma história. Nossa. Eu morava já... morava aqui em Santos já tinha mudado do Rio pra cá. E aí, eu não fazia porra nenhuma da vida, comecei a fazer essa merda. Aí, fui fazendo, tentei jogar com a molecada daqui, mas os moleques... Puta, sei lá, os moleques não estavam acostumados a jogar, eram bem mais novos, assim. Aí, levei, fiz uma história só, levei pra lá, pro Rio. Jogou o Coelhinho Bossa Nova, o Azaghal e o JP. Pô, foi legal pra caralho. Foi foda. Pra fazer a história, eu vi uns, sei lá, uns 15 filmes de Western, cara. Maneiro. Foi baseado, metade da história foi baseado num filme da década de 60, chamado Django, que era Bang Bang Macarrone, né? Espaguete italiano e tal. Macarrone? Western Macarrone. Que filha, mano. O cara com caixão, pá, não sei o que, tinha uma metralhadora, ele falava que tinha sogra dentro e na verdade era uma metralhadora, mas a história fluiu porque, porra, eu vi tanto filme de Western, tanto filme de Bang Bang, que porra, chupinhei mesmo, assim, várias situações. E criei uma história com várias situações que já existiram na literatura, no cinema e tal, não sei o quê. Então é sempre legal você... Que nunca se baseou em história, em Feitiço de Áquila. Porra, esse filme é clássico, né? Uhum. Mas esse jogo do Arthur foi muito maneiro, que o meu personagem, como era índio, tinha skill de montar sem sela. Uhum. E aí no final eu roubei as selas de todos os cavalos dos mexicanos e fui embora sem sela e eles não conseguiam, eles montavam e caíam, sabe? Consegui fugir, cara. O cavalo era malhado, não? Era malhado, claro. Aí, vai malhado. Você, quando era índio, ganhava um cavalo malhado sem sela, cara. Nessa coisa que você tem ideia de filme, é boa pra caramba, até pra qualquer tipo de RPG. Você só não pode ver Dungeons and Dragons e ter ideia dele. Não. O maneiro do RPG é que você não precisa se preocupar em pagar royalties e ser plágio e nada. Você começa a misturar e é bacana, cara, porque você vai desenvolvendo sua capacidade criativa também. E não é só chegar e pegar a história de um filme e botar lá. De repente tem um personagem, tipo no Lady Hawk, que tinha o Battle Brother, que era aquele ladrão rato. Isso. Que é um personagem legal pra caralho, assim. Pô, você pode meter numa história nada a ver, fugindo da prisão pelos esgotos. Por mais que você tente reproduzir a história de um filme, a tua aventura de RPG nunca vai ser igual, cara. Isso é uma parada maneira. Eu lembro que eu tinha uma aventura na manga que era a parada mais simples possível, que era nego chegava numa aldeia e tinha um dragão que ficava na montanha e o cara tinha que ir lá dar as virgens lá pro dragão lá, sei lá, não atacar a aldeia. Tema clássico. Mais clássico impossível, cara. Uhum. Eu já mexi essa aventura várias vezes. Ela, todas as vezes, foi diferente, cara. Ah, muito todas legal. Todas as vezes. Isso é muito legal, cara. É, porque tem exatamente o elemento que uma história já fechada não tem. No livro ou num filme não tem, que são os jogadores. Exatamente, isso aí. Isso que é bacana. Você não tá fazendo a história sozinho. Né? Eles estão contando a história junto com você. Ah, e você pode pegar esses temas clássicos da princesa presa na masmorra com o dragão e tal, e juntar com outras coisas, né? E fazer historinhas pequenas ou fazer uma saga, né? O que a gente chama de campanha é uma história que dura muitos e muitas sessões de jogos, né? Você tá meio que numa saga, que nem os Senhor dos Anéis, né? Tem um objetivo gigantesco lá à frente que vai envolver milhões de fatores e você vai crescer, vai subir de nível junto com essa campanha. Ou tem aquelas aventuras pontuais que são rapidinhas, né? Tipo, você tem que salvar a princesa e pronto, acabou. Você pode jogar sem compromisso com os amigos, né? Ou você pode fazer com que sua campanha seja feita de várias pequenas aventuras. E no final você, aquele artefato que você pegou na primeira aventura, na verdade é um pedaço de um martelo mágico. Essa de artefato, puta que pariu. Tá sendo procurado por um reino inteiro. Né? Então você vai unindo as histórias e os personagens vão achando legal porque eles não só estão ouvindo uma história, eles estão participando. Então quando algo que ele fez por decisão própria, que você nem tinha pensado, você consegue encaixar essa ação em uma consequência que vai aparecer lá depois de muitas outras sessões de jogos na campanha, ele vai achar que legal, eu mesmo que causei este problemão, entendeu? Falando exatamente, tinha uma situação que eu me lembro que tinha uma paladina no meu grupo, paladina, e ela, enfrentando uns guerreiros maléficos, maus, né? Ela deixou de matar um cara, né? Sem sangue frio, deixou de matar ele, liberou, cara, eu vou embora, tal, não vou te matar, etc. E, porra, eu achei isso maneiríssimo. E aí, 5 aventuras depois, lá pro final da campanha, esse cara, ele virou um traidor. Ele mudou de elemento, virou um traidor e voltou pra ajudar ela, mostrando como entrava na fortaleza inimiga e tudo, né? Quer dizer, toda ação tem uma consequência. É legal quando você tá criando uma campanha, o mestre notar as ações e lembrar das ações dos jogadores pra o jogador ter a noção de que realmente ele tá vivendo o mundo e as coisas que ele faz influenciam. Exatamente. Como um todo. Uma vez o personagem de Holy Master, o Val Kilmer, numa porradaria, assim, tirou dado alto, 90 e tantos, aí abriu pra cima, aí joga de novo, abriu pra cima, abriu de novo. Novo, tal, joguei, aí, porra, foi um critical foda. Aí, no final das contas, arrancou o braço do cara. Aí, beleza. Aí, sei lá, umas 5, 6 aventuras depois. Isso aqui é maneiro no Holy Master, cara, porque no D&D você só vai batendo e mata, na maioria das vezes. A não ser que o mestre resolva te escrever e tal. É. No Holy Master, às vezes, dá uma porrada e arranca um braço fora. Sabe? Ou perfura as costelas e tal. Isso é maneiro, porque isso dá uma vida foda no combate. Foi quando aconteceu. Não, com isso você, é uma né? parada que o mestre vai ter que improvisar. Não tendo a tabela que o Holy Master tinha, que era mega específico, você pode, se o cara tirar um double damage lá, o 20, faz o cara arrancar um braço, uma perna, qualquer porra. Não, né? Porque olha só, nesse caso, eu arranquei lá de um cara, mas no final das contas o cara conseguiu fugir. Certo. Seria impossível, mas tudo bem. Umas 6, 7 aventuras depois, o grupo, a Small Unit, saiu do reino, voltou, tal, não sei o que. Quando voltou, o rei tava sem braço. Tá. E aí, porra? Então, a parada... Dá-lhe JP. JP, que deve estar nos ouvindo agora, mas que enquanto a gente tá gravando, você tá tomando uma marguerita e vendo nós. Porra, o cara soube utilizar daquele bagulho que aconteceu devido à regra, né? Arrancou o braço no critical. Ele usou aquilo na história, porque o cara já era o doppelganger que ficava no lugar do rei. Mas só que a gente só foi descobrir isso depois que que a gente voltou e viu o rei sem braço. Aí ele falou, caralho, filho da puta. Por isso que eu não duvido nada da teoria do nosso querido amigo Fabio Abu, de que Lost, os caras não sabiam nada de Lost, que iria acontecer no final. A coisa foi tomando forma à medida que a campanha, que as temporadas foram se desenrolando. Ainda bem que esses caras jogaram muito RPG, né, cara? Com certeza. Tem dúvida disso? Vai ver não, né, cara? É certeza. Queria entender o seguinte, já que vocês são todos mestres, experientes e selecionados. Nobres arquitetos, diplomatas. Nobres arquitetos da imaginação alheia. Por que toda aventura termina, começa ou vai parar em algum momento numa taberna? E por que é tão difícil e tão clichê juntar as pessoas num jogo? Caralho, é sempre... Vocês estão numa fila. O rei está oferecendo emprego para mercenários. É sempre assim. O rei está oferecendo emprego para mercenários e aí, por um acaso, ele escolhe os mais merda possíveis para trabalhar. Nível 1, né? Exato. Nível 1. Eu vou fazer um grupo de merda para mandar buscar a joia de não sei aonde, porque é o que eu tenho aqui, já que o meu exército mega treinado não pode fazer isso. Exatamente. Não, isso facilita muito quando você tem um paladino no grupo, né? Que é só botar um cara apanhando, aí o paladino chega, lógico que vai salvar. Não, mas olha só, eu vou te dizer que existe outra maneira mais clássica e clichê de se começar a aventura de nível 1. Todos presos no mesmo calabouço, sem nada. Eu tinha até uma box de D&D antigão que tinha uma aventura pronta com um tabuleiro em formato de dungeon que você começava dentro da prisão. E aí pronto, quando você tá dentro da prisão, tá todo mundo na mesma situação, todo mundo se ajuda pra escapar e pronto, sai de lá com o grupo. Mas por que você tava na prisão? Ele tá fazendo pesquisa pro próximo filme dele. Não, cada um tem um motivo diferente. Um tava devendo dinheiro, o outro foi pego, sei lá, roubando, se for um ladrão, né? O guerreiro tá sendo perseguido porque ele tem uma informação que vai tirar o rei do trono, de nível 1, mas tudo bem? Caraca, informação de nível 1 que vai tirar o rei do trono. Sei lá, qualquer escândalo. Eu tenho uma informação que não vai tirar o rei do trono. É. Acabou o papel higiênico. Você vê do backgrounds, né? Agora que eu entendi. Vai pro trono, vai. A informação de um guerreiro nível 1 que vai tirar o rei do trono é o guerreiro Michê. Tomou a cantada forte do rei. Só pode. Entendeu? Whatever. Inventa os motivos aí. Aí todo mundo sai junto. Entendeu? Isso é clássico pra começar. Ótimo. Tem até uma referência pra quem quer procurar coisas legais sobre RPG. Tem um filme de fã de 2002 chamado The Gamers, que é uma molecada que gosta de RPG, filmou duas situações. São eles jogando na mesa e eles interpretando os personagens na floresta e tal, né? É um filme ótimo, tem até continuação, mas ele brinca com todos os clichês do RPG, né? Se você procurar no YouTube, tá The Gamers. Então, por exemplo, tem um clichê do cara morrer e aí ele fazer um personagem novo e entrar no grupo, né? Como é que você vai convencer esse grupo de... Ah, agora tem um personagem novo. Ele mostra um mago parado e os caras chegam assim... Olá, tudo bem? Eu sou um mago, estou aqui sem fazer nada. Poderia entrar no grupo de vocês? Você parece confiável. Junte-se a nós, sabe? É ridículo, sabe? Porque a gente não tem tempo de ficar desenvolvendo ações e relações no jogo. A não ser que ele seja irmão de alguém, invente um background. Como é que um bando de adolescente melequento que tem tempo de jogar RPG não tem tempo de desenvolver relações pra você criar... Você tá sexta-feira à noite, em casa, comendo aquela porra daquele gravetito salgado, enchendo o rabo de refrigerante, e vai passar a noite inteira até a madrugada, até de manhã, até o sol nascer jogando RPG, vai se vangloriar como se fosse grandes coisas ter feito isso, e não teve tempo de fazer relações humanas no jogo. Você quer partir logo pra aventura, né, porra? Esse The Gamers tem um negócio legal que é o NPC, né? É o NPC, exato. O NPC é o non-player character, ou o personagem sem jogador, que na verdade o mestre que controla todo personagem que não tem feat, não tá ali jogando, é um NPC. Mas às vezes você tem um grupo de 5 caras e aí um falta. Ah, eu não posso ir, foi mal. E aí o cara não vai. Só que você vai fazer se no jogo o personagem dele tá ali no grupo de vocês, né? Ou você inventa uma desculpa foda pro cara sair, ou se não tiver como, tá todo mundo no meio da aventura, no dungeon e tal, alguém controla a ficha dele. Pode ser o mestre, pode ser outro jogador. Só que o que acontece é que todo mundo sempre esquece da porra do NPC. É claro, né? E ele fica lá pastando. De repente, olha aqui, tem a ficha do NPC, eu vou atacar com ele. E no The Games eles mostram isso. O cara que não tá, o personagem dele fica sempre parado, contemplando o horizonte. Nada. A porrada aí, os caras não passam aí. Eles ainda fazem o cara acompanhar o grupo naquele bounding box, né? Tipo, de game videogame. Ele é empurrado pela tela bom. Do filme. Exato. É muito bom que tenha porradaria, né? E nenhum monstro ataca ele, porque o mestre não quer ficar rolando dado pro NPC, né? Exato, ele fica paradão. E aí, mas aí o cara fica lá, o personagem dele fica lá congelado, cheio de... Não tá ferido, cheio de hit point e tudo. Aí daqui a pouco o cara, no mundo real, chega no jogo, né? Ele chega no jogo. E aí tá cheio, ele fala, não, deixa eu jogar rapidinho aí. Ele tá cheio de hit point. Aí, de repente, ele acorda. Aí sai todo mundo... ferido, o cara tá inteiro, sai matando todo mundo. É muito bom, cara. É muito engraçado. Muito RPG. As ferramentas de auxílio para o mestre existem. tem uma ferramenta que eu quero indicar para todo mundo e serve para qualquer tipo de RPG, para qualquer sistema. Que todo mundo que joga RPG deveria usar música, porque é divertido quando você tá num combate, você botar música de combate, todo mundo se empolga, né? Fica aquele silêncio chato, né? Mas é complicado. Eu não achava nada tão complicado, acho tranquilo. Hoje em dia é tranquilo, antigamente não era. Quando você tinha só a fita cassete da trilha sonora do Conan... Ah, não, então, eu tinha CD, foda, né? No máximo CD, trocava o CD rapidinho e botava, era difícil. Mas hoje em dia, com a lista de MP3, você faz um playlist hoje em dia é tranquilíssimo. E tal. Existe um programa de um alemão chamado RPG Sound Mixer. Isso não parece nome alemão. É que você tem que falar o R forçado. O cara desenvolveu, não é um programa de mega empresa, nem da TSR nem existe, nem da Wizard of the Coast. O que acontece? Esse programa, cara, custa 16 euros. É ridículo. Tu pode pagar com PayPal. Não procura crack. Compra, cara. Porque vale a pena. Ele é mais barato que muito livro que você já comprou. O cara merece. É um programa que gerencia sons. E eu quero dizer tudo. Tudo. Sons, música, ambiente, tudo. E é um programa ultra livre. Ele dá um trabalho pra você configurar. Mas depois que você configura, você tem... uma gama de possibilidades de som para sonorizar o seu jogo absurda. Por exemplo, eu consegui ao longo de muitos anos sons de fundo de caverna, de castelo, de floresta e tal. E o que acontece? Você pode colocar isso tudo programado para as teclas do seu computador, por exemplo. Você teria que ter um computador perto do jogo. E aí você pode também colocar as músicas. Então você pode ter música de tensão, música de ação, música de viagem, entendeu? Som de viagem, aí a galera vai viajar, hein? Vai conversar durante a viagem. Tu liga a porra da música de viagem, que você vai separar lá, você que vai escolher, né? Tem várias músicas no Conan que são ótimas pra viagem. Aí você pega um som de carroça, de cavalo, de passarinho e tal, e põe no sons de viagem. E aí você tá com todo o ambiente, com música, com som, tá, que faz todo mundo se envolver muito mais. Você tá na floresta, começa a chover, tu clica, aperta um botão, liga a chuva. Aperta outro botão, liga a trovoada. É muito legal que ele também trabalha com beats diferentes. Então, por exemplo, se você bota um som de trovoada e esse som se repete, ele pode se repetir num pitch diferente. Ele pode ter um som mais alto, mais agudo, ou mais grave, mais lento e denso, entendeu? Então você pode, com um som só, transformar ele em vários sons. Cara, é mega complexo, mas é uma ferramenta perfeita para você sonorizar as aventuras. RPG Sound Mixer tem o link aí. Tô fazendo jabá de graça pro cara, que o cara merece, que é um mega programa para quem gosta de mestrar uma aventura assim completa. É perguntar se esse Nerdcast era patrocinado. Não é, mas o cara. Não, mas o cara merece. O cara fez uma coisa que eu sempre sonhei em ter e vale a pena, cara. O programa é bem levinho. Só que você vai depender de você criar sua biblioteca de sons, né? E músicas, né? Você que vai ter que correr atrás de efeitos sonoros e tal. Pede pro Jovem Nerd que ele manda. Por exemplo, se você não quer comprar uma aventura pronta, você pode comprar uma caixa de um mundo. Por exemplo, Forgotten Realms. Ravenloft não, hein? Um que é muito bom, só que não fizeram para essas novas edições, foi o Birthright. Birthright é legal porque é uma terra que foi derramado sangue de deuses numa grande guerra, então alguns personagens têm um sangue, tem sangue divino nas veias, né? Por coincidência, sempre os que estão jogando. Exatamente. São os heróis, né, cara? Dá alguns poderes, né, a mais, né, para os personagens, e eles podem sentir quando tá chegando outra pessoa de sangue nobre, né? E é um cenário interessante. É todos... o famoso CB, né? CB. Sangue bom. Sangue bom. Sangue bom. Tem Dragonlance que o Dudu já jogou? Não já jogou? Pô, Dragonlance foi a campanha que eu mais joguei, achei muito maneiro, cara. Na verdade, eu comecei a pegar gosto pela leitura depois na adolescência, quando eu comecei a ler os livros de romance Dragonlance, porque eu jogava os mundos de Dragonlance, é muito maneiro, cara. Uh-huh. Assim, é um mundo bem clássico, né? Então você tem a história dos dragões e enfim, é bem, bem maneiro mesmo. Assim. O que é diferente, por exemplo, de Forgotten Realms, que também é clássico, mas ele tem uma gama de possibilidades. Então você pode, dentro do Forgotten Realms, você tem, por exemplo, você tem o oriental, você tem o clássico, claro, medieval. É, Forgotten Realms tem tudo. Você pode, é o mundo genérico pra todos os outros mundos. Tem terror, tem tudo. E aí tem as sub-aventuras. Você pode comprar um box de Al-Qadim, que é a aventura árabe, né? Também é dentro de Forgotten Realms, mas é outra campanha. Karatur, que é oriental, que tem um monte de monstros baseados em mitologia oriental e tal. Tinha um também que era Greyhawk. Greyhawk. Que foi o primeiro mundo a ser criado, né? Como a gente falou no outro vídeo. É, Greyhawk é o original. É, esse sim parece muito com a Terra, porque tem os cruzados, a gente falou isso no outro programa também. E tem o Ravenloft, que a gente falou, que é um mundo de terror gótico. Homossexual. Não, de terror gay. É o Ravenloft. Se vocês jogaram uma vez essa porra. Tipo, com quem vocês jogaram isso? Né? Tipo... Não, mas assim, ele é meio gay mesmo, só que... Olha aí! Mas se você souber jogar Ravenloft, também é muito maneiro, cara, porque é um jogo extremamente tenso. Então é pra simular uma aventura de terror, um filme de terror. Isso. É interessante que ele coloca uma coisa, que ele coloca uma regra no jogo, é o seguinte: isso não é matematicamente dito, mas as noites sempre são maiores do que os dias. Uh-huh. É como num filme, você tem que fazer com que a noite se torne muito longa e o dia muito curto. Isso é coisa da narração, coisa é muito maneiro se você pensar bem. Outro complemento de Ravenloft, que é interessante, que se chama Ravenloft, isso é mais maneiro. Mask of Red Death, já ouviram falar? Mask of Red Death. É uma caixa de Ravenloft, quando a gente comprou, a gente ficou maluco, meu irmão. Era um complemento de Ravenloft pra você jogar, que não era Ravenloft, que jogava na Terra em 1890, o terror gótico moderno. Ah, sim. Cara, é muito foda, tem regra de arma, de rifle, de tiro, e é uma parada meio assim, como se fosse Drácula de Bram Stoker. É aquele cenário. Uh-huh. Saca, Drácula? Sim, sim, sim. É muito maneiro também essa parada. Tem um complemento do Ravenloft também, que é o Paladin Eye of the Straight Guy. A parada é que assim, a gente foi engrupido, porque o Momus chegou e falou assim, ó, Ravenloft é só caos, velho. Pô, joguei uma campanha, uma aventura, que o cara puxou a espada, tinha uma mulher grávida, enfiou a espada na mulher grávida, matou ela e o feto. A gente, caralho! Porra. Isso tem que ter estômago, malandro. Mas aí que tá, isso, o Ravenloft pede isso mesmo. Essa aventura do Ravenloft é muito escrota. Pois porque... aí de repente chegou o paladino, sei lá, o lobisomem, ele... Rar! E agora Enquanto o paladino e o padre demonstraram tendências homossexuais, isso não nos espantou em nada. Agora, quando o lobisomem veio afetado, cara, foi foda. Tô falando, vocês estavam jogando a porra do complemento Crepúsculo, cacete. Tava, cara. Era mesmo o complemento Crepúsculo. Agora vocês encontram o licantropo. O que chama a porra do lobisomem de licantropo tem que se fuder do início, né? Licantropo. Não, e essa aventura foi uma escrotidão, porque tem aquele enigma que eu desfrei, que eu já contei. Yeah. Põe a sua vida em minhas mãos. Isso. Eu te abrirei, te mostrarei o caminho, qualquer coisa assim. Isso. E aí a gente botou sangue, parabéns, já abriu a porta e tal. Uh-huh. Só que, antes de botar sangue, a gente colocou uma outra parada que também representa a vida. Um outro líquido. Não, que isso? Pariu! Que isso? Não, então, o jogo foi uma sacanagem. Se você olhar no microscópio, tem muito mais vida. Então o jogo tava escrotidão já sem limite. E era a nega segurando no ombro da estátua. Puta que pariu. Pra tentar abrir e mostrar o caminho lá da estátua. Olha só. Essa foi gozada. E o cara faz isso e não tinha noção do perigo que tava correndo. Pô, a lobisomem podia chegar a qualquer minuto, né, meu irmão? E o Messi podia falar, Holy Play!